suponha que desprendes, aprende, que só de si depende de separar-se. Em esse início a boca desatenta, em mundo ouvido, suponha que me inventa. O limiar deserto desenhando num princípio de breves acidentes, suponham que conheça a sua terra, o aroma irrespirável dos tiares, o azeite da ira, e suponham que os invento. Suponha que nasci no Mississippi, aprendi a falar no vão do vento, e os lábios dos navios já não entendem o amor às idades muito lentas. Suponho que o invento, suponha que o início não começa, suponha que o princípio não limita. As palavras são duros tornozelos, o sol roeu nos vidros deslavados, quase ninguém ou nada, o mergulho da tarde nos inventa.